Deixei os meus pais e parti, e fui viver por aí. Fui viver tão sozinho, feito um barco à deriva. Ninguém me dava guarida, sozinho. E quando a saudade apertava, as lágrimas meu rosto molhava, sozinho, sem saber o que fazer. Aí que pude perceber que sozinho eu não era nada. Então eu resolvi voltar pra minha casinha, tão humilde, simplesinha. Mas lá só tem felicidade. De manhã cedo vou tratar a criação, e com o meu simples violão, no meu sertão eu vou cantar. Alô papai, alô mamãe, eu estou de volta. Estou aqui batendo na porta, por favor me deixe entrar. Eu sou apenas um menino que errou, mas voltei ao primeiro amor. Por favor me deixe entrar. E quando a saudade apertava, as lágrimas meu rosto molhava, sozinho, sem saber o que fazer. Aí que pude perceber que sozinho eu não era nada. Então eu resolvi voltar a casinha, tão humilde, simplesinha. Mas lá só tem felicidade. De manhã cedo vou tratar a criação, e com o meu simples violão, no meu sertão eu vou cantar. Alô papai, alô mamãe, eu estou de volta. Estou aqui batendo na porta, por favor me deixe entrar. Eu sou apenas um menino que errou, mas voltei ao primeiro amor. Por favor me deixe entrar. Me